Salve Simpatia, mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, pela Uau. Rádio Campeche. Zé Cabaleiro e Naozete contando a história de Tarsila do Amaral. Debaixo do azul do céu, uma menina brinca, ela abraça a vida. Lá vai ela correndo, garota, com uma moleca e tamina sabida. Um sapo e um saci, no vale do sem fim, atrás de uma lagarta, ladra de memória, que rouba nossa história. Ei, volta aqui! Mora no confim. Dentro do abaporu, incrível, lindo, surreal, tão mágico. Ei, vai ter cara esse? Tarsilinha não tem medo, lhe sobra coragem, lógico. Chegamos. A cuca quer pegar, o trem já vai partir. Lá. Amigo lá de todos, voa sem ter asa. Quer voltar pra casa, voltar a sorrir. Só até meia-noite. Tarsileca, garoteca, Tarsilusa. Vai Tarsila, leva na mochila. Coragem sem fim. Tarsileca, oi, tá na moda. Leco, Tarsileca, vai Tarsila, leva na mochila. Coragem sem fim. Leva na mochila. Coragem sem fim. Leva na mochila. Coragem sem fim. Geteme mais que o Jerome. Tamara Assunção. Ele mesmo se apresenta. Quero aprender francês, civilizar-me de vez, traduzir para o brasileiro, destrinchar Jean Paul Sartre. Assistir filme no Alice, Simone de Beauvoir, Napoleão Bonaparte. Esnobar no métier, en luthier, no atelier, entre o sabre e o bacamarte, pensando René Descartes. Quero dizer pra você o que tenho que aprender, sobretudo sobre arte, sem entediar. A tua esfinge bem na terra do Luiz XV, decifrar como você exige para impressionar. Se não der pela Sorbonne, vai por via telefone, Arco do Triunfo, Sé, Michel Platini, Pelé, Genesis, Genepé, Genesis, Timé, Nenê de meu plan, Genesis, Genepé, Genesis, Timé, Nenê de meu plan. Le monde parle français. Morri em Paris, comigo na Notre Dame. Mas por mais que eu chantei, eu revoar, je croyais, je ici, você cadê, je t'aime mais que o Jerome. Acho chique quando diz que quer morrer em Paris, comigo na Notre Dame. Mas que eu chantei, eu revoar, je croyais, je ici, você tá de temer mais que o Jerome. 98.3, Moqueca de Siri. Agora uma música sobre o Vivendas da Barra. Naquela casa tem porta-retratos, almofada, esmalte, sol à tarde. Só não tem saudade. Naquela casa tem criado mudo, cueca, bronzeador, batom. Certo, quem contou não viu, mas jurou verdade, a mais pura verdade. Naquela casa tem recado, compra do mês, visita, fumo. Agora uma música para Gê Muniz, tá no Rio, Os Olhos do Meu Amor, Cláudio Rabeck e Mariana Aidar. Problema de linha, vamos lá, Rádio Comunitária Campeche 98.3. Eu tô guardando o segredo dos olhos do meu amor, quando tiver frente a frente, bem perto. Tô sonhando acordado com os olhos do meu amor, preso esperando o momento e a hora de lhe encontrar. O teu olhar me acende o breu e eu me lanço a esmo por mim mesmo e por você. agora, como diria vovô, uma música sobre furunfar. Tem prova e documento, não é coisa sem nexo. 5 em 10 casamentos se dão por falta de amor. Bobeira é não falar de assunto tão complexo, lembrado no vulgar sem seu merecido valor. E por julgá-lo mal já sentimos o reflexo. Quem é desinformado devia fazer favor de falar com mais clareza, sem ficar todo perplexo, explicando a beleza de todo esse conjunto. É coisa da natureza, que eu digo o nosso plexo é da mais bela pureza. O motivo desse assunto divide a posição de paixão do brasileiro com o celebrado esporte do objeto circunflexo. Todos que são da terra, da zabumba e do pandeiro, apreciam de verdade futebol e um bom forró. Prova e documento, não é coisa sem nexo. 5 em 10 casamentos se dão por falta de amor. Bobeira não falar de assunto tão complexo, lembrado no vulgar sem seu merecido valor. E por julgá-lo mal já senti o reflexo. Quem é desinformado devia fazer favor de falar com mais clareza, sem ficar todo perplexo, explicando a beleza de todo esse conjunto. É coisa da natureza, que eu digo o nosso plexo é da mais bela pureza. O motivo desse assunto divide a posição de paixão do brasileiro com o celebrado esporte do objeto circunflexo. Todos que são da terra, da zabumba e do pandeiro, apreciam de verdade futebol e um bom. Viana. Aos idiotas, falsos patriotas, vendilhões do templo, nação. Digo, né? Aos canalhas e a toda a tralha que odeia quem trabalha, digo, fiz. Chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história. Ao juiz, magistrado, pau mandado atolado, na toga alugada. Diga infeliz, meretriz, algoz vorais, tua alma sem paz, tua casa sem calma, tua palma palmatória, tua fala fina, alegrando a história. Deus diz. Falando em vento, em dezembro, o Gemuni está preparando um programa especial sobre o vento. Quem quer trocar? Clean. Aliás, não digo grito. Teu castigo comigo virá e devorará a falência concordada. O preço da cocaína, a fuga de anunciantes e amantes. E as empresas claudicantes, meliantes. Vendicantes, ruína. A construtor do novo e seu motor. Digo amor, amante, avatar amante. Na Rádio Campes 98.3. Agora Jorge Maltner e Caetano Veloso, o homem bomba. Pou. Na democracia, lá vem o homem bomba, lá lá vem lançamento. Martinho da Vila, Rio só vendo à vista. O Rio é sempre o esplendor, o pôr do sol do arpoador. Tem macumba pra turista, entender? Só vendo à vista. É fogo que arde sem se ver, ou até vendo, é um tremendo fuzuê. O Rio às vezes é um grande abacaxi. São Conrado é São João de Miriti. Uma janela sempre bela e admirada, do Cristo Redentor a enseada. O Rio às vezes é um grande abacaxi. De São Conrado a São João de Miriti. Uma janela sempre bela e admirada, do Cristo Redentor a enseada. O Rio é Bento Ribeiro, Salgueiro, Oswaldo Cruz, Paracanã lotado, Mangueira e sua luz. Foi sequestrado por um pirata francês e depois foi dominado pelo bonde do Império Português. Mas pode crer, minha amada, quando eu nascer outra vez, de madrugada, devagar, devagarinho, vou subir ao terreirinho lá em Vila Isabel. Então eu vou achar que tô no céu. Então eu vou achar que tô no céu. Então eu vou achar que tô no céu. O Rio é sempre um esplendor, no pôr do sol do arpoador. Tem macumba pra turista, entender? Só vendo a vista. É fogo que há de sem se ver, ou até vendo, é um tremendo fuzuê. O Rio às vezes é um grande abacaxi. São Conrado é São João de Miriti. Uma janela sempre bela e admirada, do Cristo Redentor a enseada. O Rio às vezes é um grande abacaxi. De São Conrado é São João de Miriti. Uma janela sempre bela e admirada, do Cristo Redentor a enseada. O Rio é Bento Ribeiro, Salgueiro, Oswaldo Cruz, Maracanã lotado, Mangueira e sua luz. Foi sequestrado por um pirata francês, depois ficou dominado pelo bonde do Império Português. Mas pode crer, minha amada, quando eu nascer outra vez, de madrugada, devagar, devagarinho, vou subir ao terreirinho lá em Vila Isabel. Então eu vou achar que tô no céu. Então eu vou achar que tô no céu. Eu tô no céu, tô no céu. É sempre um esplendor, o pôr do sol do arpoador. O Rio é sempre um esplendor. O Rio é sempre um esplendor. Thaís Macedo estreando no Muqueca. Bora, Gotó. Engole o choro, moleque, eu sei de cor. Para de pintar o céu de água de Deus. Maria que te banhou e nesse rio a onda que te ensinou. Bora, Godó. Engole o choro, moleque, eu sei de cor. Para de pintar o sete, água de Deus. Maria que te banhou e nesse rio a onda que te ensinou. E na bolinha do rosário rezar, rezar um terço, três ave marias. Eu vou pedir o santo para noite e dia, para me abençoar, para me proteger. E dar um salve, salve para o meu Brasil cantar. Laia, laia, laia. Eu sou do Caicó, sou do Caterete. Bora, Godó. Engole o choro, moleque, eu sei de cor. Para de pintar o sete, água de Deus. Maria que te banhou e nesse rio a onda que te ensinou. Quero te ver cantar, menininho. Quero ver você descendo a ladeira. A musicalidade é toda brasileira. Eu sou do Capungó, sou uma nota só. Eu quero a claridade da tua manhã. Talvez eu seja maior fã. Vou te pegar no colo, eu vou te perfumar. Bora, Godó. Engole o choro, moleque, eu sei de cor. Para de pintar o sete, água de Deus. Maria que te banhou e nesse rio a onda que te ensinou. E na bolinha do rosário rezar, rezar um terço, três ave marias. Eu vou pedir o santo para noite e dia, para me abençoar, para me proteger. E dar um salve, salve para o meu Brasil cantar. gogodó. Noventa e 8.3 Rádio Campeche, Muqueca de Siri. Muqueca de Siri, aqui na Rádio Campeche, toda quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia, 98.3. Aí tá certo, essa foi a chamada para ouvir o programa. A nossa rotina aqui na Rádio Comunitária Campeche, eu, Conrad Rose, o Siri e Gê Muniz, que falou que tá no Rio de Janeiro. No lado A da nossa experimentação sonora estupefaciente através da música brasileira e também latina, Naozete, Zé Cabaleiro, Tarsilinha. Quem puder, saca só essa animação muito linda, foi lançada recentemente. Itamar Assunção, GT Mais Que O Jerome, Trupe Chá de Boldo, Naquela Casa, Cláudio Rabeck e Mariana Aidar, Os Olhos do Meu Amor, Zaira, Sexo, Chico César e Flaira Ferro, Cruviana, Jorge Maltner e Caetano Veloso, O Homem Bomba, Martinho da Vila, lançamento, Rio Só Vendo à Vista, e fechamos com Thaís Macedo, querida amiga, estreando no Muqueca, Borogodó. No fundo estamos ouvindo Os Reis do Batuque, Trem Batucada, do projeto Favela Chique. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Em breve teremos o lançamento do nosso site, a comemoração dos 14 anos de veiculação do programa e os 100 programas na Rádio Campeche. Parece que foi ontem, faz 2 anos já de Muqueca de Siri, numa frequência comunitária. O programa que nasceu, foi criado na Rádio Livre, na Guerrilha, sem concessão, fazendo uso do direito contigo no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas agora estamos com uma concessão num servidor homologado pela Anatel, numa frequência comunitária. Você não gosta, ou você tem ideias diferentes, ou quer acrescentar alguma coisa a essa emissora? Os canais estão todos abertos no Rádio Comunitar, radiocampeche.com.br. Chega lá, manda sua ideia e venha participar. Muqueca de Siri, desde 2006, lutando pela democratização dos meios de comunicação. E agora vamos com Matheus Torreão, Não Cante Perto de Mim. E eu vou olhar o bico, vou buscar uma gelada, valeu? Perto de mim.

Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, que vendrá. No escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé. Panaméricaine, on roule toute la semaine, on va du nord au sud américaine et de Paname jusqu'en Ukraine, on va chanter la route qui nous mène, chanter comme on aime, panaméricaine, sud-américaine, panaméricaine, jusqu'en bas de chez toi. Thank you. Maradona. Eu queria entender da onde essa carona que o Pelé pegou na morte do Maradona. Muito distante esses mundos. Enquanto Maradona tatuou o Che Guevara, o Pelé autografou uma camisa pro Bolsonaro. Que é isso? Viva Maradona! Caguei pro Pelé. Calor da rua. Vai Maria cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai José se arrastar pela cidade. Não sou lenha, mas eu incendei. Vai Maria encontrar com seu José. Se afogar no refúgio da cachaça. O oco uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. A ressaca faxina sua raiva. Não sou pedra, mas posso endurecer. E engole pra baixo do tapete. Não sou lenha, mas eu incendei. Vai Maria encontrar com seu José. Faz glória na terra da falácia. O que é oco uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. É mais nua, crua. Já sei pra onde vou, vou pra rua, rua. Vamos porque a luta continua. A rua divina, a rua de graça. Sirene cantando com som em chilhaça. Maria que apanha do Zé e da cachaça. E o mundo que bate no Zé e na massa. Vai Maria cansada de rezar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Chama o Zé com um olhar de gasolina. Não sou lenha, mas eu incendei. Vai Maria encontrar com o seu José. Que a recebe em contato de polícia. Tu oculta a hora de quebrar. Mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Júlio Sequim chegou por G Muniz. Beijo enorme, G. Depois tem monobloco com Fagner. Vamos falar sobre isso. Maneiras. Quando vou só entrar no túnel, eu quero ver. Índio quer apito e eu quero você. E nesse embalo eu vou no meio da multidão. Não quero te perder, me dá a tua mão. O nosso amor mostrou que veio pra ficar. Me fez sorrir, mas também me fez chorar. No carnaval vem ocupar meu coração. bonito e eu quero você. E nesse embalo eu vou no meio da multidão. Não quero te perder, me dá a tua mão. O nosso amor mostrou que veio pra ficar. Me fez sorrir, mas também me fez chorar. Vem, vem ocupar meu coração. Que a festa não tem hora pra acabar. Chorando de barriga cheia. Aí, Gil, estão falando que o Fagner paga maior pau pro Bolsonaro. O que você acha disso? Não é não? Vacilo. Pé na festa. Nós vamos chegar em paz na festa. Festa. Festa na festa. Nós vamos chegar em paz na festa. Festa. Festa na festa. Mais uma vez ao final do Moqueca de Siri de hoje. Vai ao ar pela rede com o número de 231 ainda hoje ou amanhã. No lado B ouvimos Matheus Torreão, Não Cante Perto de Mim, KG13 diretamente de Porto Rico, Muerte na Bahia, Zais, Devendra, Carpati, Pan-Americano. Não sei como é que fala Pan-Americano em francês, cara. Aí Francisca Labrasa, Calor da Rua, é a junção do Labrasa com Francisco Elombre. Júlio Sequim, Boitolo. Monobloco com Fagner, O Coxinha. Maneiras. Gilberto Gil, Fé na Festa. E no fundo estamos ouvindo Forró in the Dark, de Don Quibon. Trocar uma figurinha conosco nas redes sociais, arroba Muqueca Siri. No próximo domingo reprisaremos o programa especial do Dia de Todos os Santos, 2 horas de duração, valeu? Tenham todos um excelente final de semana. Máscara, álcool gel, paz, saúde, sorte, luta, trabalho, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, satisfações, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Viva Diego Armando Maradona! Estão com saudades de G. Muniz? Calma! Em dezembro ela está aí com um programa especial sobre o vento. Viva o vento do Campeche! Siri, não é?